Expectativa de 4 dominadas de jogadores. Primeiro, Marcelo. Segundo, Ibranovic. Terceiro, Neymar. E quarto, a minha, do cara da luva de Predeiro.